violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Antônio Carlos Barbosa Lima, segunda parte. Os Estados Unidos têm sempre sido muito receptivos à música clássica brasileira. Isso é atestado pela forte base que lá tiveram as carreiras internacionais de Villa-Lobos, Guarnieri, Bidu Sayão, Guiomar Novaes, João Carlos Martins e vários outros. O primeiro violonista a conquistar o público americano foi Laurindo Almeida, mas principalmente na esfera do jazz. No violão clássico, Barbosa Lima tem tido por 40 anos uma atuação cintilante naquele país. No programa anterior, ele nos falou sobre sua formação no Brasil. E hoje ele vai falar sobre os momentos mais importantes de sua prestigiosa carreira internacional. Bom, a ideia de ir aos Estados Unidos foi gradualmente, entende? Eu me lembro que o Sávio me chamou, porque eu estava tocando muito no Brasil, naquela época era 64, né? Precisamente para 65. Aí, quando entrou aquela situação política, o Sávio disse: olha, é hora de você pensar em sair do país. Então, quem me ajudou muito foi o José Oliveira Queiroz, me fazer conexões no Rio de Janeiro, na área governamental. E eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 67, com o apoio também do João Carlos Martins. Foi uma turnê experimental, que eu chamo. Eu ganhei uma passagem do governo brasileiro e uma ajudinha de custo que o Queiroz me reforçou, porque aquilo não daria nem para uma semana em Nova York, né? Imagina. E eu cheguei lá e foi marcado, assim, em cima da hora, um concerto em Washington. E então foi ali o debut forte, foi um debut forte assim, em Washington. E aí imediatamente surgiu o Canadá, estava a embaixadora Dora Vasconcelos. De George Gershwin, o prelúdio número 1, em transcrição e interpretação de Carlos Barbosa Lima, do disco Barbosa Lima toca Jobim e Gershwin. Já nesse início, Barbosa Lima teve excelente receptividade e rapidamente tornou-se um nome conhecido no cenário americano de violão. Assim, 2 meses e meio foi um êxito muito grande, entende? Que eu não esperava tudo aquilo, tanto que... E essa situação continuou na década de 70, em que a diferença cambial entre a nossa moeda e o dólar era muito, muito grande, né? E o contrário do que está acontecendo agora, né? Então eu tinha que regressar ao Brasil naqueles primeiros anos para poder me refazer um pouco, tocar e juntar um dinheiro para poder voltar, entende? Nesse momento, o extraordinário profissionalismo e os anos de experiência no Brasil foram fundamentais para Barbosa Lima. É aquela coisa, você está no lugar certo, na hora certa, compreende? E por aí, 69 para 70, o John Williams cancelou uma turnê nos Estados Unidos. Eu estava ali no escritório do Sófocles Papas para tomar o avião para ir para o México. Eu fui levado pelo Eduardo Mata, o regente, né? E, olha, dá para esperar uma hora que tem uma chamada do empresário Patrick Reis, John Williams cancelou a turnê, você pode voltar do México para cá? E eu disse, olha, o dinheiro está acabando, viu? Really, e peguei grande. A turnê dele em seguida, eram que, uns 7, 8 concertos, para mim caiu como uma loteria aquilo. E eu estava sempre pronto, né? De Tom Jobim, em arranjo de Carlos Barbosa Lima, Stone Flower, cujo título em português é Quebra-Pedra, do disco Jobim Gershwin. 1970 foi o ano em que Barbosa Lima consolidou sua posição no cenário internacional, passando a trabalhar com agenciamento de alto nível e realizando suas primeiras gravações nos Estados Unidos pela gravadora Westminster. 70 foi um ano muito crucial, porque eu assinei com Harold Shaw, compreende? E também fiz um plano com a Westminster de fazer 2 discos. Ia ser um plano por 5 anos, mas acabou ficando em 2, compreende? E ali está o do Scarlatti, né? Isso culminou na mudança definitiva para os Estados Unidos. Eu precisava tomar uma decisão, porque estava indo e vindo, estava ficando complicado. E eu estava tendo muitas propostas, compreende? E aí veio o depósito compulsório, aquela coisa que era também uma dor de cabeça, você tinha que pôr $1,000 para banco, entendeu? Era realmente complicado, ainda bem que durou pouco aquilo. E eu aceitei a posição de part-time, né, da Carnegie Mellon University, fiquei associado durante 4 anos. Inclusive morei lá durante 2 anos, mas depois eu preferi ficar em Washington e ir lá para dar as aulas, porque tinha muita coisa acontecendo entre Washington e Nova York, entende? de George Gershwin, em arranjo e interpretação de Antônio Carlos Barbosa Lima, Swanee. Em 1981, Barbosa Lima mudou-se de Pittsburgh para Nova York, onde ele foi contratado como professor da Manhattan School of Music. Eu renunciei a Carnegie Mellon em 78 para 79, porque eu não queria, eu tive uma proposta, inclusive, se eu quisesse ficar lá de full time e tudo, mas aí minha carreira não dava, entende? Eu tinha que ter uma opção. A Manhattan School surgiu no ano 82, eu me fixei em Nova York em 81. Estes anos em Nova York foram artisticamente muito ricos para Barbosa Lima e representaram uma mudança de direção em sua carreira. E aí eu aproveitei possivelmente o final. Esses anos em Nova York foram 15 anos de base em Nova York, de 81 a 96, foi sobretudo na década de 80, foi ali que eu conheci Tom Jobim, ali eu conheci Bob Scott, que me colocou na nata do jazz americano, que eu sempre tive grande interesse, mas aí eu passei a participar e conhecer Jerry Mulligan, Dave Brubeck, toda essa gente, entende? Jim Bertoncini, que é muito amigo meu, e comecei a tocar os nightclubs também. E por que não, né? De Cole Porter, em arranjo e interpretação de Barbosa Lima, Night and Day, do disco Barbosa Lima, toca Luiz Bonfá e Cole Porter. A carreira de Barbosa Lima tem pilares muito fortes em duas práticas. De um lado, as gravações, muitas das quais antológicas, e do outro, a colaboração com compositores na estreia de novas obras. No programa passado, já mostramos os frutos de seu contato com Francisco Mignone e outros compositores brasileiros. Hoje, ele nos conta como surgiu uma das obras-primas do repertório do século XX, a sonata Opus 47 de Alberto Ginastera, dedicada a ele. Era a minha ideia, quando escutei o João Carlos Martins tocando com a National Symphony Orchestra, no ano que eu debutei nos Estados Unidos, ele estava lá tocando. Então foi interessante essa coincidência. E aí eu pensei, puxa vida, aqui eu estou escutando possibilidade de ter algo para violão de Alberto Ginastera. Resultado, quando chegou o ano 76, que veio a ideia, Robert Bialik, que me produziu meu primeiro disco de Scarlatti, era muito amigo meu, estava celebrando um aniversário, era o bicentenário também dos Estados Unidos. Ele me propôs uma obra, talvez um compositor para escolher. Quando eu falei o nome de Ginastera, ele disse, ah, vai ser muito caro. Eu falei, bom, quem sabe a gente pode tentar, né? Vamos ali devagar, né? Então eu fiz uma carta para o maestro Ginastera, ele me escreveu, dizendo que ele tinha muita vontade de poder compor, mas que estava muito intimidado pelo violão e tudo. Aí eu escrevi outra carta, tava estimulando, né? Dizendo que ele podia compor, que depois a gente acertava, né? Aí ele se entusiasmou para fazer duas danças. A ideia era fazer a Punenha e Pampiana, né? Como ele fez para o Cherry, tinha acabado de compor para o Rostropovich. Bom, resultado, ele disse, são muitos anos, muitas décadas de frustração com o violão, e os elementos se acumularam, e eu tenho elementos para fazer uma sonata, ele escreveu. Depois, aqueles primeiros 3 anos, eu tive exclusividade durante 5 anos. Os primeiros 3 anos foram bastante experimentais, entende? Mas já definiu bastante a estética geral da obra. E quando ele me convidou para fazer estreia europeia em Genebra, foi muito bom porque eu passei 10 dias com ele trabalhando e nós realmente pegamos a obra de cima até baixo, entende? Dissecamos a obra. Mesmo que Barbosa Lima não tivesse esse carrossel de êxitos como intérprete, se ele tivesse somente a sonata de Ginastera a seu crédito, ele já entraria para a história. É uma obra portentosa, meticulosa, violenta e muito arisca, com uma escrita transcendental para o violão. Nós ouviremos a gravação importantíssima na íntegra. Thank you. Thank you. ouvimos de Alberto Ginastera a Sonata Opus 47 para o violão, com os movimentos Esordio, Scherzo, Canto e Finale, Presto e Fogoso, na interpretação de Antônio Carlos Barbosa Lima, do disco Sonata de Ginastera. Uma boa ideia, quando vira lugar comum e passa a ser feita com um intuito exclusivamente comercial, pode se tornar uma praga. E a música clássica não é imune. O crossover, que no início teve um mérito de arejar um ambiente muito sisudo e de conquistar a adesão de um público maior, acabou virando um caça-níqueis e quase uma obrigação, um fardo mesmo, para artistas ambiciosos. Não para Barbosa Lima. Desde criança no Brasil, ele incorporou a seu repertório obras populares com o mesmo tratamento esmerado que lhe dava ao repertório clássico. Foi natural que ele acabasse por fazer o mesmo com o jazz americano, e sua primeira experiência americana de crossover, muito antes até desse termo entrar para o uso corrente, foi um sucesso sem precedentes. O segredo foi simples: os arranjos são de uma qualidade superior e a execução traz a marca da honestidade artística. Primeiro disco que eu fiz para a Concord era o Jobim Gershwin. Carlos Barbosa Lima. E teve um êxito impressionante, foi crescendo, era uma semana, ficou duas, depois ficou a terceira semana, saiu no New York Times um quarto de página, que é... e então foi muito lindo aquela experiência, né? Os arranjos de música de Tom Jobim foram feitos em parceria com o compositor, que se tornou um grande amigo e também um grande admirador da arte de Barbosa Lima. Estes sofisticados arranjos foram um verdadeiro choque no cenário do violão clássico dos anos 80. Eu lembro de escutá-los no Rio de Janeiro, com o disco recém-saído do celofane, ainda com cheiro de novo, vendo o corcovado pela janela. São aqueles momentos que ficam para sempre. Eu queria tocar violão daquele jeito. De Antônio Carlos Jobim, em arranjo de Antônio Carlos Barbosa Lima, Estrada Branca. Do disco, Barbosa Lima toca Jobim e Gershwin. A gravadora Concord se especializava em jazz e música latina, e Barbosa Lima foi um de seus poucos artistas clássicos. Que mudou definitivamente a estratégia da minha carreira. Quantos discos você já fez para eles? Para Concord foi de 82 a 98. Acho que foram 14 discos meus e 4 de colaborações. Então foi praticamente um por ano. É, praticamente um por ano e alguma colaboração também. Aí carreira. Eu passei a investir nos arranjos muito fortemente, compreende? Isso te dá prazer? Muito prazer, porque realmente, olha, eu vou lhe dizer, eu comecei a trabalhar com os maiores, entende? Aí, e quanto mais você vai fazendo, mais você se estimula, compreende? A experiência com Tom Jobim lá, um momento antes dele formar a banda, compreende? Foi fantástico aquele momento. Com Bob Scott também compondo e tudo, fazendo, vivendo coisas orquestrais, obras que ele também escreveu para mim. Então foi muito, muito fértil a década de 80, tendo a base em Nova York e a associação com a Concord, entende? Então foi interessante aquele momento. O mais importante, esse crossover é, no caso de Barbosa Lima, fruto de convicção artística, não de uma imposição de mercado. Eu queria tomar, porque tratar música popular boa, entende, dá uma roupagem erudita, entende, ao mesmo tempo manter o sabor popular, compreende? E também fazer a obra clássica, entende, chegando ao povo também, entende, a mesma coisa. Em anos recentes, Barbosa Lima tem revisitado a música latino-americana com dezenas de gravações de arranjos próprios das canções mais famosas. de Henrique Madrigueira, em arranjo de Carlos Barbosa Lima, Adiós, do disco Natália. Barbosa Lima gravou os maiores autores populares brasileiros de qualidade, ocasionalmente em parceria com artistas importantes como Charlie Bird ou Laurindo Almeida. Em duo com a violonista americana Sharon Isbin, ele fez um disco muito interessante com músicas de Nazaré, Pixinguinha e Tom Jobim. De Tom Jobim, em arranjo de Carlos Barbosa Lima, Gabriela, para duo de violões, tocado por Sharon Isbin e Antônio Carlos Barbosa Lima. Outro compositor que ele colocou na plataforma de concertos foi Luiz Bonfá. De Luiz Bonfá, em arranjo de Carlos Barbosa Lima, Na Sombra da Mangueira. Os discos de Barbosa Lima frequentemente fazem um paralelo entre autores brasileiros e americanos, por exemplo, Jobim Gershwin, Bonfá, Cole Porter, etc. Completando a trilogia dos grandes autores populares americanos, Barbosa Lima fez um CD delicioso de Scott Joplin, com arranjos que são um biscuit, música de época na melhor acepção do termo. Thank you. ouvimos um ragtime de Scott Joplin chamado Sugar Cane, em arranjo e interpretação de Antônio Carlos Barbosa Lima. No final dos anos 90, Barbosa Lima decidiu sair de Manhattan. Estimulado por amigos, ele foi morar em Porto Rico, o que lhe dá flexibilidade para tocar e desenvolver projetos no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, morar num lugar mais agradável, com um ritmo de vida mais relaxado e latino, isso sem exatamente sair dos Estados Unidos. Hoje mudou muito, porque eu posso fazer um projeto... Antônio Carlos Barbosa Lima. Gravar no Brasil, por exemplo, agora, gravar no Rio, gravar em Porto Rico, gravar em onde eu tenho minha base, né, em São Juan, Porto Rico, em Nova York. A gente pode gravar em vários lugares, mas tem que ter um lugar para fazer a produção básica, né, a mixagem, masterização e tudo, né? Um concertista de reputação inabalável, admirado por um público fiel em 40 anos de carreira internacional, poderia simplesmente reduzir seu ritmo e repousar sobre os louros. Mas quando perguntamos a Barbosa Lima quais eram os planos futuros, ele ficou 20 minutos desfiando uma sucessão de ideias fascinantes. Tem muitas coisas, por exemplo, acontecendo, inclusive projetos de gravações também, compreende, de novas obras e novos concertos. Tem esse projeto que eu estou fazendo no Rio de Janeiro com o Marcílio Lopes também, entrando o bandolinista, trazendo também para o violão erudito uma... Tenho planos de regravar obras, inclusive esse próximo disco meu, eu vou regravar algumas obras... Porque, sabe, é outra vista, né, a gente, agora, né? Eu vou regravar uns bairros, uns dois ou três, mas aí podia ser também clássicos favoritos, por exemplo, são. Inclusive, tem obras sentadas lá, como o Quinto Concerto de Cravo, que eu fiz para violão e cordas, né, na década de 70. A explorar essa música brasileira boa, que está nessa direção... Por exemplo, com o Paulo Jobim, que é um tremendo músico, talvez fazer um grupo de obras do pai, né, do Tom Jobim, com um toque assim, orquestral, pensando numa mini suíte, assim, compreende? Só temos de parabenizar a Carlos Barbosa Lima por sua esplêndida carreira, que é razão de orgulho para todos os brasileiros, especialmente nós violonistas. Se há uma pequena crítica a fazer, é a raridade de suas apresentações no Brasil. Infelizmente, ele não tem tocado aqui regularmente desde os anos 70. Exato. Eu não sei, é difícil dizer, mas enquanto a minha vida profissional se desenvolveu muito lá fora, aqui houve um retrocesso no sentido que as programações, de repente, demorava muito. Sabe, os compromissos começavam a aparecer de fora, compreende? Então, houve esse problema, compreende, nos últimos 20 anos, 25 anos. Agora, de um tempo para cá, eu estou notando uma mudança já. Então, tem havido alguns sinais de que pode haver uma mudança nesse aspecto, compreende? E tem alguns projetos que estão sendo feitos aqui, compreende? Então, eu já estou dando mais umas escapadas por aqui, compreende? Nossos agradecimentos a Ivan Pascoito e a Carlos Barbosa Lima pelas gravações apresentadas nesse programa e, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.